sabe quem é o vampiro? Sabe quem é o vampiro? Quem que é vampiro? Vampiro. Vampiro. Quem sabe? Halloween, I look under my bed. Turn out the light, I cover my neck. I'm afraid that I'll have to do my work. Shadows, tonight I will sleep with lights on.